Eu não sei o que ele fez para você chorar, mas eu estarei lá para fazê-la sorrir. Eu não tenho um carro caro. Para ter você, eu caminharia milhas e milhas. Eu não me importo se ele lhe compra coisas bonitas. Será que esses presentes vêm do coração? Eu não sei. Mas se você fosse minha garota, faria tudo para que jamais ficássemos separados. Mas o meu amor é tudo que eu tenho para dar. Sem você, acho que eu não posso viver. Queria poder dar o mundo a você. Mas amor, é tudo que eu tenho para dar. Quando você fala, não parece que ele não está escutando uma palavra do que você disse? Tudo bem, meu bem. Conte-me seus problemas. Farei o possível para mandá-los para longe. Ele vai embora quando você mais precisa. Os seus amigos tomam todo o seu tempo? Meu bem, por favor. Eu estou de joelhos, rezando pelo dia em que você será minha. Mas o meu amor é tudo que eu tenho para dar. Sem você, acho que não posso viver. Eu queria poder dar o mundo a você. Mas amor é tudo que eu tenho para dar. É, menina, eu não quero que você chore mais. Todo o dinheiro do mundo não poderia jamais comprar todo o amor que eu tenho aqui dentro por você. Eu te amo. Tudo que eu posso dar, meu amor, tudo que eu posso te dar é o meu amor. Sem você, acho que eu não posso viver. Eu queria poder lhe dar o mundo. Mas amor, é tudo que eu tenho para dar.